sofrida. Já não sabia mais o que fazer pra eu gostar de mim, me aceitar assim. Até o fim, não vou mais deixar ele fugir de mim.